Olha aquele Joezinho lá, tá armado, cheirado, dizendo que é malandro. O Joezinho chegou agora aí, nem sabe se fica. Tá cheio de marra, tem rolo com a polícia. Gente querer ser o bandidão da quebrada. Diz que só anda trepado, enquadrado e niquilada. Tem pose de malandro, aba reta, calça larga. Só ouve de menor, então lá vai bola na cara. Fala que tá envolvido nos bailes de rap. Diz que pega as perigas e elas ficam igual chiclete. Diz que fuma, que cheira, que faz e acontece. Na hora do arroxa só chama que ele aparece. Anda gingando, fala, gira, curte racionais. Dá uma boiada pela guerra e um boi pela paz. No peito só Dudu, role ponte nos tambor. É patrão do pó e no vapor tem seus trabalhador. Disse que arrumou treta com a quebra lá de baixo. Tava defendendo a área, vem, fala baixo. Ameaçou grandão, disse que ia matar o pequeno. Disse que o tal goiano tava falando pelos cotovelos. Vai tomar a boca, tá com o plano bolado. Tudo esquematizado pro assalto do mercado. Mas cadê? Eu não tô vendo uma atitude de malandro. Tá falando, falando e eu só observando. Pensando, matutando, como pode ser idiota? Não pode ver a Bob que o coitado se borra. Malandro que é malandro, tem que ter o respeito dos vagabundos. Passados 20 vivo pra conquistar o mundo. Tem que ser malandro pra poder pisar aqui. Tem que ser malandro, senão vai morrer cedinho. Tem que ser malandro daqueles correria. Não pode deixar falha, senão quem chora é a família. Tem que ser malandro pra poder pisar aqui. Tem que ser malandro, senão vai morrer cedinho. Tem que ser malandro daqueles correria. Não pode deixar falha, senão quem chora é a família. Tem que ser malandro e respeita a área, chega devagar, considera a minha cara. Pra tu ser malandro não precisa tá com ferro. Não precisa fazer escândalo feio e pão nos berros. Quer aparecer por melancia na cabeça. Saiba pra ser malandro não precisa arrumar treta. Malandro que é malandro vê seus pivetes crescendo. Se adianta trabalhando, não de olho no alheio. Faz a sua cara distante das drogas. Vive uma data pra contar pro neto história. Sabe como é, guarda no coração o amor. Vai regando e crescendo assim como a flor. Malandro não precisa ser freio de camburão. Nem todo malandro é arrogante na expressão. É cara fechada e o ferro na cinta, hein? Nem precisa disso, malandro que é malandro. Leva a vida sorrindo, é feliz. Curte samba, curte reggae, curte rap. Faz churrasco na sua casa assim, a favela ferve. Vive na tranquilidade, sem treta, sem correria. Não precisa viver fugindo da polícia. Busca a proteção de Deus, não a companhia do diabo. Quem falou pra você que malandro anda cheirado? Malandro que é malandro não parte o coração de mãe. Comemora o fim de ano estourando champanhe. Os malandros demais partiram dessa pra melhor. Quem sofreu foi a família, mó pena, mó dó. Tem que ser malandro pra poder pisar aqui. Tem que ser malandro, senão vai morrer cedinho. Tem que ser malandro daqueles correria. Não pode deixar falha, senão quem chora é a família.